Noite Feliz, a festa! Noite Feliz, a festa! Sábado, dia 25 de dezembro, noite de Natal, no Farinhada Clube. Noite Feliz, a festa! Venha comemorar o seu Natal no Farinhada Clube. Você vai dançar com o agito da banda Companhia do Farinhada. E na Boate Cabana do Som, só sucesso! Com os top DJs Michel Cabral, Ronald e Alemão. Sábado, dia 25 de dezembro, Noite Feliz, a festa no Farinhada Clube. E dia 31, tem Réveillon 2011 do Farinhada Clube. Alô, meu povo de Cruzeiro do Sul, dia 31 é no Farinhada. Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir. Réveillon do Farinhada, porque tem coisas que só o Farinhada faz pra você. Que eu vou